Boa noite a todos. Hoje me julgaram numa fria aqui. Eu acho que depois do que, da ministração do Rodrigo, do Ângelo, do que Deus fez aqui, eu acho que não precisa nem de pregação. A gente brinca, mas eu acho que todos nós sentimos aqui a presença de Deus, vimos a presença de Deus. E legal que a mensagem que eu preparei tem um pouco ou bastante a ver com isso, tem a ver com o amor de Deus. Todos nós, né, você e eu, a gente sabe que Deus nos ama. Isso é aquela ideia básica do amor de Deus. E a gente também sabe que Deus tem um propósito para a tua vida. Isso é tão notório que até tem um livro, né, bem popular, Uma Vida com Propósito. E você sabe qual o propósito da tua vida, o que Deus quer de você? Porque Deus nos criou pelo amor, por esse amor que o Rodrigo falou aqui, um amor assim incomparável. E a grande prova desse amor de Deus é que ele nos convida para ser parceiro dele no projeto da nossa vida. Então Deus tem uma tarefa para cada um de nós. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, ele tem um plano especial para a gente. Quer dizer, esse plano ele já tem antes da nossa conversão, mas a partir da conversão a gente pode começar a executar esse plano. E o principal objetivo dessa tarefa é a edificação do reino de Deus. Isso começa, lógico, geralmente pelo trabalho dentro da igreja. Mas não só dentro da igreja. Nós somos chamados para quê? Para trabalhar para o reino de Deus. Então isso que hoje aconteceu aqui, o culto foi direcionado pelo Espírito para um lance de entrega. É isso que a gente precisa na nossa vida. Nos entregarmos para que Deus possa fazer a sua obra em mim. Cada cristão tem um chamado específico. A gente vê, se não me engano, é Coríntios, né, que fala dos dons, né, que existem diversos dons e cada um de nós tem pelo menos um. E a função desse dom, qual que é? Edificar o corpo de Cristo, trabalhar para o reino dele. Então hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o chamado, o teu, o meu, o nosso chamado. A Bíblia está recheada, tem N exemplos, passagens de pessoas que foram chamados para estar trabalhando ao lado de Deus. Mas tem um chamado que é um emblemático, que é um ícone, né? Cada vez que a gente fala em chamado, pensa nisso, esse versículo é lembrado. Até já virou um jargão no meio evangélico, o tal do eis-me aqui. Aonde que está escrito isso, o eis-me aqui? Quem sabe? Então abram suas Bíblias, né? Pelo menos o João que trouxe, né? Isaías 6, vamos ler somente os versículos 5 a 8. Aqui a situação é o seguinte, né? Isaías teve uma visão de Deus no trono e tinha os serafins louvando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Estavam glorificando, louvando a Deus. Quando Isaías viu isso, entrou meio em pânico. Putz, olha só, Deus em sua santidade, os serafins, que são anjos, né, louvando, e olhou para si mesmo e, putz, e eu? Olha o mané que eu sou. Aí vejam aqui a partir do versículo 5, do 5 ao 8. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro, um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a palavra que Deus quer de cada um. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse versículo, essa passagem é um ícone, como eu já falei, do chamado. E com certeza cada um de nós que está aqui hoje, cada um dos seres humanos na face da terra tem um chamado da parte de Deus. E Deus também tem um chamado para você, um chamado específico para você. Esse assunto chamado, olha, dá pano para manga, dá uma palestra de horas em horas, quem sabe até um retiro. Mas acho que todo chamado passa basicamente por três etapas. Hoje quero abordar só essas três etapas do chamado. A primeira etapa que todo chamado passa é ouvir o chamado. Isso parece assim, bastante lógico, bastante básico, e é lógico. Para que a gente saiba o nosso chamado, para que a gente saiba o que Deus quer da gente, a gente tem que, antes de mais nada, ouvir o chamado. Quantos de nós já ouviu esse chamado? Você já ouviu o teu chamado? Parece uma coisa muito simples. É simples, mas não é ao mesmo tempo. Simples é, às vezes é difícil colocar em prática. Todos nós temos esse chamado, como a gente viu, mas infelizmente nem todos nós ouvimos esse chamado. Deus está falando, com certeza Deus está nos chamando, mas nem sempre a gente ouve. Por que vocês acham que isso acontece? Se não me engano é em João, não tenho certeza, João, diz, tem uma frase assim, básica, que mata essa charada: a ovelha reconhece a voz do pastor. E quando a ovelha não reconhece a voz do pastor, o que acontece? Acaba não sabendo qual a vontade de Deus. E é aí que começa o problema, aí que o bicho começa a pegar. Você conhece a voz do teu pastor? Você conhece a voz de Deus, de Jesus na tua vida? Você tem ouvido essa voz? E tem um pré-requisito básico para que a gente reconheça a voz de Deus. É o que? Conhecer a Deus. Hoje em dia a gente vive num mundo de corre-corre, a gente está envolvido com tantas coisas, a profissão, escola, tudo está assim massacrando a nossa vida. E infelizmente a gente dá muito menos tempo a Deus do que deveríamos. Afinal, a gente fala, não, Deus é a coisa mais importante da minha vida, a gente fala tudo isso, a gente canta isso, a gente fala, a ti tudo entrego, a gente fala que vai para a cruz, como a gente cantou aqui, mas no dia a dia, como que anda a nossa busca por Deus? Aquela busca mesmo, não aquela oraçãozinha, que é mais uma reza, um bater o ponto só para dizer que orou, isso quando a gente faz isso. Então o que é notório? Para que a gente ouça a voz de Deus, a gente precisa intimidade com isso, com Ele. E intimidade implica o quê? Vida com Deus. É a mesma coisa que de uma relação humana. Como que você vai conhecer um amigo teu, por exemplo? Convivendo com ele, conversando muito com ele. Tem um ditado que diz que você, pô, para ser amigo da pessoa, para conhecer a pessoa, você tem que comer um saco de feijão com ele. Cara, um saco de feijão tem o quê? 60 quilos. Meu, para você comer 60 quilos de feijão, vai tempo. Esse é o tempo, o mínimo que leva para você conhecer uma pessoa, começar a conhecer, e assim com Deus. Precisamos investir tempo com Deus. E a gente tem feito isso. Realmente, Deus é a coisa mais importante da nossa vida? Falar é fácil? e fazer dele a pessoa mais importante da vida. É aí que geralmente pecamos. Jeremias 29, 13 diz o seguinte, diz que a gente vai achareis a Deus quando? Quando o buscarmos de todo o nosso coração. A Bíblia sempre é enfática nisso. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Isso é muito mais amplo do que a gente pensa. Como eu acabei de falar, geralmente se sobra um pouquinho de tempo no nosso dia a dia, essa vai para Deus. De repente a gente faz a devocional com o relógio do lado ali, preocupado com o tempo. Eu sei que a coisa está complicada hoje, mas se a gente só dispensa nossas sobras para Deus, dificilmente a gente vai conhecê-lo e dificilmente vamos conhecer a sua voz. Marcos 12:30 também fala alguma coisa semelhante. Diz que para amarmos a Deus, e olha que profundidade, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as nossas forças. Eu vou ser sincero, isso ainda não é uma realidade na minha vida. Muitas vezes, deixo de buscar a Deus, mas isso é problema meu, eu que vou responder isso. O fato é que a Bíblia traz as respostas às quais a gente precisa. A gente só vai conhecer o nosso chamado, você só vai saber o que Deus quer da tua vida a partir do momento que você tenha intimidade com Ele e reconheça a sua voz. Mas vamos supor que você, que eu, estamos indo bem. A gente reconheceu a voz de Deus e ouvimos nosso chamado. Beleza, já sei o que Deus quer de mim. Isso é suficiente? Não. É simplesmente o primeiro passo. Então o primeiro passo é o quê? Ouvir a voz de Deus. O segundo passo, o que é? Decidir. Eu quero fazer isso ou não? Parece até besteira perguntar, pô, eu quero fazer a vontade de Deus? A gente cantou muito isso. A gente aqui ajoelhado falou, entrego tudo a ti. Mas na hora da prática, a teoria é outra. E vai que Deus pede de mim uma coisa que eu não queria. E daí? Eu tracei um plano para a minha vida, até de repente para a minha vida dentro da igreja, e Deus passa uma borracha nisso, que é uma coisa totalmente diferente. E daí? Você vai continuar ajoelhado? E é nesse momento que a gente vai ter que decidir, eu quero fazer a vontade de Deus ou não. Porque muitas vezes, cara, a gente pode estar no ministério até muito bem sucedido, mas não é ali que Deus quer a gente. Um exemplo. Isso não é aqui talvez até um pouquinho mais pelo perfil da igreja, mas toda igreja, qual que é o ministério top que todo mundo quer, que tem bastante visibilidade? Louvor. Louvor todo mundo quer ali. Ah, de repente, a parte de limpeza, serviço, durante a semana está ajudando em alguma coisa, isso a gente muitas vezes nem enxerga como ministério. Então imagine, não quero te sacanear, né? Não estou falando que você é assim, mas imagine, você está no louvor, de repente até na Gólgota, tá tipo Borne, né? Pô, é o cara, não sei o quê, todo mundo acha que ele canta bem, ele acha que canta bem, está bombando, aí Deus chega para ele, cara, você está enganado, não quero você ali. Eu quero você ajudando ali na cantina, esquentando as esfirras ali que o pessoal vai comer. E daí? Ah, se Deus pede isso do Borne, beleza, ele que se vira. E se pedir isso de você e de mim? Ah, a gente começa a discutir com Deus, né? Não, mas ó, tá funcionando. Tô sendo uma bênção na vida das pessoas. E daí? É ali que Deus quer você? Então, quando eu digo que temos que decidir aceitar ou não o chamado de Deus, estou me referindo a esse tipo de coisa. Talvez você nem saiba o teu ministério, o que Deus quer de você, tudo bem. Mas você mas um momento ou outro você vai ter que decidir se você quer seguir o que Deus tem para você ou não. Isso eu acho que está muito relacionado à nossa própria conversão. Porque na conversão a gente faz o quê? Teoricamente, né? Uma conversão genuína. Entregamos nossa vida a Deus. Mas agora pense um pouquinho. Ah, imagine você no lugar de Deus, né? Pô, o manézinho ali entregou sua vida a mim. Beleza, então agora eu vou começar a trabalhar na vida dele. Aí você pede uma coisa pro coitado e o cara, não quero fazer, vou fazer outra coisa. Ué, o cara se converteu? Ele realmente entregou a vida dele a Deus? Não estou querendo questionar a salvação, é um assunto complexo. Mas vocês entendem até onde que isso vai? Até onde que a gente pode estar amarrando a nossa própria vida? E para mim o exemplo disso, acho que até já citei, né? Agora tem que fazer uma média, né? É a Silvana, né? Senão o bicho pega lá em casa, né? Senão eu vou apanhar mais ainda. Acho que já comentei com vocês, né? Que em relação à profissão dela, ela estava se preparando para um caminho que ela tinha planejado, né? Um caminho assim que... um futuro promissor, e Deus chegou, ó, e joga fora tudo isso que eu quero, uma outra coisa de você. E aos olhos humanos, seria uma coisa menos digna. Alguém assistiu aí o furo, né, a bola fora, que o Boris Casoy deu essa semana no Jornal da Bandeirantes? Ah, o cara falou simplesmente o seguinte, né, acabou aquele bloco lá do Jornal da Band, veio a vinhetinha chamando o comercial e o coitado, a essa altura é coitado, não viu que o microfone estava aberto. Ah, e antes acabou o bloco assim, era acho que dia 30 ou 31, um gari desejando felizes festas pro pessoal, né? Aí acabou essa imagem, chamou a vinhetinha e só apareceu áudio, cara, que M, um lixeiro me desejando Feliz Natal. O cara no alto de sua vassoura, e assim, dando uma risada meio debochada, né? E falando, pô, é a mais baixa das categorias profissionais. Olha o mico do cara. Amém, né? Aí no outro dia, com a maior cara de pau, veio pedir desculpa. Só tem que ver se ele realmente mudou a sua concepção dos lixeiros. Então a gente... faz essas concepções, não. Uma profissão é menos que a outra. Então, aos olhos humanos, a Silvana desceu o degrau. Mas hoje em dia, tipo, ela obedeceu a Deus, ao chamado de Deus, profissionalmente. E hoje em dia ela é bem sucedida, e não estou dizendo bem sucedida só profissionalmente, porque lá no trabalho dela, Deus está usando ela há anos. Ela evangeliza, testemunha, um tempo atrás até já tinha montado tipo grupos de estudo bíblico. Ou seja, é ali que Deus quer ela. E eu, e você, será que a gente abriria mão de nosso sonho, de nossa carreira, só para fazer a vontade de Deus? Nosso chamado pode ser aqui dentro, pode ser também lá fora. Então, essa parte de obedecer ao chamado de Deus... é bastante amplo. Um exemplo que a gente tem é de Jonas, né? Era um profeta. Pô, profeta, um homem de Deus. E Deus chegou para ele, não lembro, acho que é para Nínive, né? Que Deus mandou ele, né? Ó, Jonas, vai para Nínive pregar a palavra. Ele, cara, essa eu não vou. Saiu fora, foi para um outro canto, pegou um navio lá. O que aconteceu? Todo mundo conhece a historinha, né? Quem não conhece, resumindo... deu uma tempestade, né? Descobriram que era ele o motivo da tempestade, porque estava em desobediência com Deus, livraram ele, jogaram ele na água para livrar o resto da população. O que aconteceu? Sei lá se era um peixe, uma baleia, engoliu, só que o infeliz não morreu, né? Ficou lá no ventre da baleia ou do peixe. Cara, imagina a situação do cidadão. Imagine como que a barriga de um peixe, cara. Parece uma meleca com um bafo ali, que misericórdia. Aí ele viu o quê? Pô, não fiz a vontade de Deus, eu fui desobediente em relação ao chamado de Deus. Aí vem a parte mais nojenta ainda, ele foi vomitado, e aí sim, criou vergonha na cara e foi para a cidade onde Deus o mandou. Também temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus, que de cara aceitaram o chamado de Deus, ouviram a voz de Deus, decidiram, não, é isso que eu vou fazer, e fizeram. E são muitos, Abraão, Noé, Paulo, são muitos mesmo. E você? E eu? Jonas deu duas respostas para Deus, né? Primeiro não, depois sim. Qual a resposta que você tem dado para o chamado de Deus? Qual a resposta que eu tenho dado? O Pipe sempre fala, né? Pô, não vou brigar com Deus, não adianta, porque ele é mais forte, né? Só que é o que o Ângelo falou lá no começo hoje da ministração. Acho que a gente é meio burro, né? A gente sabe que está errado, vai fazer a nossa vontade, acontece o quê? Dá com os burros na água. Isso quando não é engolido por um peixe. Então vamos prestar atenção para não sermos, para não ser necessário que um peixe nos engula, para vermos que devemos obedecer à vontade de Deus. Estamos indo bem, já reconhecemos a voz de Deus, ouvimos o chamado e aceitamos. Não, eu vou obedecer o chamado. Resolveu? Aconteceu alguma coisa em relação ao chamado? Não, não fiz nada ainda. A terceira etapa, isso que eu estou aprendendo bastante ultimamente, Deus tem me falado bastante, é a ação, é o meu agir. Eu tenho que fazer o quê? Ouvir, decidir, vou sentar e ficar esperando? Não. Uma vez eu vi um livro bem legal, né? Aí o cara faz aquela oração bem poderosa, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Beleza. Aí Deus fala para o cara, beleza, e fica lá. Dali a 2 anos, Deus chega para o cara, envia-me a mim. O cara, beleza, eu vou. E não faz nada. Então nós temos que agir. Me veio agora a lembrança uma frase interessante, é meio chocante, mas é legal. O diabo não brinca de ser diabo, ele é e faz muito bem o seu trabalho. Só que, infelizmente, a igreja, muitas vezes, a igreja brinca de ser igreja. E quando que a igreja brinca de ser igreja? Quando cada um de nós que fazemos parte dela, não fazemos a nossa parte. Então, mais do que importante, é fundamental que cada um de nós haja, que vá executar o chamado que cada um de nós tem. Porque não vai adiantar, vai ser pouco produtivo a gente ficar naquela, Senhor, me usa, eis-me aqui, cheio de oração espiritual, e não acontece nada, a gente não faz nada. Só que essa etapa do agir é uma etapa difícil. É uma etapa onde se vai ter que viver totalmente na dependência de Deus. Porque muitas vezes o chamado é meio complicado. Nós, por nós mesmos, muitas vezes não conseguimos fazê-lo. É nessa hora que vamos ter que colocar em prática uma coisa assim fundamental na nossa vida, a nossa fé. A gente fala tanto em fé, mas é hora de parar de falar da fé e viver a fé. Não estou falando assim, viver uma vida irresponsável, sabe? De não, vou meter a cara, Deus chamou, então vou fazer de qualquer jeito, vou fazer de todo jeito. Lógico, essa intrepidez é legal, é necessária, mas o que eu estou querendo dizer, a gente vai ter que ter fé e dependência de Deus. A gente vai ter que assim, experimentar diariamente e ter aquela certeza que podemos depender de Deus, ou melhor, devemos depender de Deus. E isso a gente só vai conseguir através de fé. E aí acaba virando um círculo vicioso. Se eu preciso, fé tem muito a ver com o quê? Com confiar, confiança. E a gente volta de repente em uma coisa que eu citei lá no começo. E para confiar em Deus, eu tenho que conhecê-lo. Para a gente confiar um no outro, tem que conhecer. A gente dificilmente vai confiar uma pessoa que a gente viu só uma vez. Mais uma vez aqui a gente vê a importância de conhecermos a Deus. E essa parte de dependência de Deus é mais uma área muito sutil. Às vezes a gente não tem muita fé, não vive na dependência de Deus e nem se percebe disso. Um casal de assim, grandes amigos nossos são missionários, né? São de fora do país. Estão aqui já, sei lá, uns 35 anos. Ministério, pô, legal, bombando tudo. E a gente é amigo de toda a família, eles têm dois filhos. E na época, um dos filhos lá estava passando uma fase meio estranha, parece que o cara estava meio perdido na vida. Aí perguntei pro pai dele, né, pro velho, pô, será que ele não teve chamado, assim, pastoral e ele está com medo, né? Aí a resposta do pai dele, assim, meio que me chamou atenção. Ele, pode ser, mas antes disso ele vai ter que estudar, fazer uma faculdade, uma coisa para garantir a vida dele. Vai que não dá certo. Cara, na hora assim, putz, quem sou eu para discordar de um cara que é o cara? Mas depois fiquei refletindo, ué, que dependência, que certeza que eu tenho de Deus, se Deus me chama, mas eu chego para ele, não, peraí, eu vou fazer o que você quer daqui a 2 anos, porque ó, vai que você me larga na mão aí, já vou estudar, fazer uma profissão, porque vai que você me deixa na mão, vou seguir a minha vida. E daí? E esse tipo de atitude, muitas vezes, está muito enraizado no nosso coração. Muitas vezes, a gente tem medo do que Deus vai fazer da nossa vida. Eu, pelo menos, às vezes tenho. Só que a gente pode ter certeza, por aquilo que Rodrigo falou no começo, Deus ama a cada um de nós. E mesmo que pareça muito difícil para a gente, que pareça impossível, Ele quer o melhor para a gente. Essa parte de agir está relacionada com o eis-me aqui que eu falei. Quando você se dispõe para um ministério, para o chamado que Deus tem para você, você fala, eis-me aqui. E na hora que você vai começar a executar, você tem que viver, encarnar esse eis-me aqui. Aí ele deixa de ser uma simples palavra e vai passar a ser uma ação. Eu acho que o maior exemplo de ministério que a gente tem na Bíblia é o apóstolo Paulo, né? Esse cara chutou o balde de vez, radicalizou e entrou no ministério de cabeça. E ele passou por poucas e boas, né? Ele mesmo, já mais pro final do ministério dele, falou, cara, passei fome, passei frio, comi bastante, épocas de fartura, tem épocas que passei fome, naufragou 2 ou 3 vezes, fui apedrejado, uma dessas vezes acharam que tivesse morto, me jogaram lá numa valeta, assim que foi o ministério dele. E como que vocês acham que uma pessoa consegue sobreviver e permanecer firme no ministério quando tem que passar por tudo isso? Só pela dependência de Deus. Então, esse desafio que Deus tem para a gente. Conhecê-lo, para que possamos ouvir sua voz, para que você saiba o que Ele quer da tua vida. Depois que você sabe o que Ele quer da tua vida, cara, você vai ter que decidir. É isso? Eu quero fazer a vontade de Deus? Ou, no fundo, eu quero fazer a minha vontade? Como eu falei, às vezes é uma coisa muito sutil. Às vezes eu faço a minha vontade aqui dentro da igreja, me escondendo de Deus. E não basta ficar só nisso, eu tenho que agir. A pergunta que Deus tem para cada um de nós hoje é a seguinte: você está disposto a aceitar a vontade que eu tenho para a tua vida? É uma coisa que a gente já está cansado de ouvir falar, só que eu meio que me assustei, foi no Renovo, pô, já estamos em 2010, final do primeiro ano de Renovo, na última reunião daquele ano, o Pip fez só tipo um compartilhar de, justamente dessa parte, ministério. Foi perguntando para cada um, o que você pretende, o que você tem na cabeça, o que você tem no coração. E no final, ele falou uma frase, que até já compartilhei com alguns aqui, que me assustou. Assustou e é bem isso. Então, baseado em tudo que a gente viu hoje, pense nessa frase que o Pip falou pra gente. E eu tomei aquela frase pra mim, assim. Eu não quero estar na tua pele se você rejeitar o chamado que Deus tem pra você. Então, eu não quero estar na pele de nenhum de nós, inclusive nem na minha, se você, se eu rejeitarmos a vontade dele pra nossa vida. Lembra agora também da parábola dos talentos, né? Jesus contou uma parábola lá de onde diversos trabalhadores ganharam talento e era para administrar. E um deles não administrou, enterrou talento e não fez nada. E a palavra que ele ouviu depois que o senhor dele voltou para tomar, pedir os talentos, ver o que foi feito com isso de volta, foi muito dura. Ele falou para se apartar dele. Então o desafio que Deus tem para cada um de nós hoje aqui é refletir sobre o chamado que Deus tem para você. Com certeza cada um de vocês tem um chamado. Resta a cada um de nós agora ouvir a voz de Deus e decidir se a gente quer isso ou não. Amém? Vou pedir para o Rodrigo fazer uma oração aqui no final ainda. Amém. Bom, primeiro, para você que nos visita pela primeira vez, eu sei que você deve ter entrado aqui e achado esse lugar bem louco, né? A primeira vez que eu entrei aqui, eu olhei ao redor assim e falei, meu Deus, não está nesse lugar aqui, mas é nem a pau. E enfim, né, Deus está aqui, glória a Deus por isso, fiquei, né, tive que morder a língua, vazou veneno assim, mas estamos aí. E para você que nos visita, é bem isso que o Bruno falou, brother, Deus tem um chamado para você, Deus te ama mais do que tudo, existe um lugar aí no teu coração que você não conseguiu preencher com nada, porque é o lugar de Deus na tua vida. Nada nesse mundo vai tomar lugar, não é namorado, não é música, não é balada, não é nada. Esse vazio que você tem é Deus. E eu quero te fazer um desafio. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu fiz isso há 7 anos atrás, no dia 24 de dezembro de 2003, às 18h10. Tá vendo? E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Brother, tem renúncia? Tem. Mas é a melhor coisa, eu não troco isso por nada, cara. Andar com Deus é algo... Só quem anda com Deus mesmo sabe explicar, porque ele é maravilhoso. Então fecha os olhos, toda a igreja. Gostaria que todos repetissem comigo essa oração. Em especial você que nos visita pela primeira vez. Eu te convido a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, mais alto, igreja. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor nasceu, cresceu e morreu na cruz pelos meus pecados. Mas eu creio também que o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, ressuscitou também os meus sonhos. Entra na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero ser o filho amado de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, continuo de olhos fechados. Pai, tem pessoas aqui que ainda não tem um relacionamento contigo e fizeram essa oração Por isso eu clamo, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que essa semana seja maravilhosa. Venha e manifeste o seu amor pela vida de cada um aqui, Senhor. Mostre que essa pessoa não é mais um número, mas que essa pessoa é uma peça muito importante no teu reino e que sem ela não vai ser a mesma coisa, porque ela pode fazer a diferença. O Senhor fez dessa pessoa alguém único e especial para ti, e eu te louvo e te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aplausos para os nossos visitantes. E a você que nos visita pela primeira vez, as portas dessa igreja estão abertas, mas não somente para essa igreja, e como eu falei, não para você ser somente um número aqui. A partir do momento em que você conhece a Cristo, você ganha também uma família inteira, amém? E aqui na GOG tem uma família de louco, né? De um bando de bicho doido, mas são tudo legal, não morde não.